Essa é pra quem gosta da planta medicinal. Eu quero fumar. Já passei na bica e busquei meu chá. Sou do Cangaíba, vou legalizar. Dá licença aí, doutor, com zó enchinê de chá. Eu quero fumar. Já passei na bica e busquei meu chá. Sou do Cangaíba, vou legalizar. Dá licença aí, doutor, com zó enchinê de chá. Essa é pra quem chapa, dá um tapa e aprecia. Mas tome cuidado no enquadro da polícia. Quando o bonde passa, o cheiro já anuncia. Pelo biriri, bico sujo denuncia. Não me policia, julga é muita treta. Nunca te julguei por essa cara de careta. Na calma da camomila, minha alma fica tranquila. Atropela os pele e pila, bolo dedo de gorila. Sente na mente, sou com maguila. Saco do suco do verde da vila. Se o pé é do bom, na biqueira tem fila. Eu sigo na saga da sensimila. Vê se não vacila, veloz vou te chavar. Como pode ser um crime se a planta que vem de já? Eu quero fumar. Já passei na bica e busquei meu chá. Sou do Cangaíba, vou legalizar. Dá licença aí, doutor, com zó enchinê de chá. Eu quero fumar. Já passei na bica e busquei meu chá. Sou do Cangaíba, vou legalizar. Dá licença aí, doutor. E aí? E daí como é que é? Fogo na bomba. E daí como é que é? Fogo na bomba. Nocivo Chomo original. Hood Boy Favela. DJ RM. D menos crime. Zona Leste. De que vale os dead se as palavras são em vão? O que te faz um rasta é a alma e o coração. De que vale os dreads se as palavras são em vão? O que te faz um rasta é a alma e o coração. Se liga na vida, menor revoltado, sofreu no passado, tá na contenção. Discriminado e o resultado, moleque bolado de GTs na mão. Liga na fita, menor revoltado, sofreu no passado, tá na contenção. Discriminado e o resultado, moleque bolado de GTs na mão. E daí, como é que é? Fogo na bomba, e daí, como é que é? Só o mundo avista até demais a minha quebrada. Tem um mano que vai levando, se criando sem falha. Não deixa rastro, segue só no sapatinho. Conosco é mais embaixo, bola logo esse fininho. Bola logo esse fininho e vê se fuma até umas horas. Sem miséria do verdinho. Se você é aquilo, tá ligado no que eu digo. Mano clareou pra ele é de 100 gramas, meio quilo. Original. Marfu, Momê, Marfu.